Sou radical, sim, não tenho medo, não. Ai, PMC, agora você vai me explicar por que você é radical, sim, e não tem medo, não. Sou radical porque o sistema me coloca nessa situação. A falta de alimentação e a desinformação que causa fome, miséria e pobreza nesse sistema de governo fudido. Corruptos, racistas da sociedade, mãos sujas de violência na impunidade. Sei o que esses sujos pulhas estão querendo ver, mais dinheiro dentro do bolso e o povo se fuder. Preconceito camuflado aumentando mais, e a diferença também entre as classes sociais. No maldito preconceito da sociedade, vamos vivendo então com esta realidade. Não estou dizendo que sou dono da verdade, mas é que eu tenho a minha dignidade. Por quê? Sou PMC, tenho capacidade pra conquistar meus direitos dentro da sociedade. Por causa de muitos que são acomodados, nossos irmãos infelizmente estão prejudicados. E os assistentes sociais ignoram essa realidade. Estamos perdidos, fudidos em nossa comunidade. Sou radical, sim, não tenho medo, não. O sistema me coloca nessa situação. Sou radical, sim, não tenho medo, não. O sistema me coloca nessa situação. Sou radical, sim, não tenho medo, não. O sistema me coloca nessa situação. Sou radical, sim, não tenho medo, não. Está passando e quase nada mudando. Infelizmente a situação piorando. O povo continua desorientado por um sistema indeciso então manipulado. A falta de alimentação e a desinformação é um problema que envolve a nossa população. Há muito tempo que estamos vivendo na merda. Pode crer, PMC, suas palavras estão certas. Somos um povo perdido, discriminado, oprimido. Oprimido sim, discriminado então. O sistema me coloca nessa situação. O sistema me coloca nessa situação. O sistema me coloca nessa situação. Se liga então, irmão. Sou radical, sim, não tenho medo, não. O sistema me coloca nessa situação. Sou radical, sim, não tenho medo, não. O sistema me coloca nessa situação. Sou radical, sim, não tenho medo, não. O sistema me coloca nessa situação. Sou radical, sim, não tenho medo, não. Tempo está passando e quase nada mudando. Infelizmente a situação piorando. O povo continua desorientado por um sistema indeciso então manipulado. Mesmo assim muitos covardes não querem enxergar a crueldade que o sistema nos obriga a enfrentar. Sistema desumano e cheio de corrupção que alimenta a massa pobre com um prato. Sabe de quê, porra? De ilusão. Sou radical, sim, não tenho medo, não. O sistema me coloca nessa situação. Sou radical, sim, não tenho medo, não. O sistema me coloca nessa situação. Sou radical, sim, não tenho medo, não. O sistema me coloca nessa situação. DJ D, mostra seu valor. We'll be right back.